amigos, chegando agora para a 30ª edição do podcast Triwind, onde vamos trazer o que de melhor vimos nas etapas de Fontana que ocorreram neste último final de semana. Começando esse primeiro bloco com a prova da Nationwide, primeira vitória de Kyle Larson. Um final de prova emocionante, numa disputa entre Larson, Harvick e Kyle Busch. O novato conquistou sua primeira vitória na Nationwide Series, conseguindo superar os outros dois pilotos da Sprint Cup e também o Joey Logano. Bom, como de costume, eu vou chamar o Leonardo e o Hélio para trazer os destaques e os comentários que eles têm para fazer dessa prova. E depois nós vamos debater o que vimos de melhor que ocorreu lá no sábado em Fontana, na Califórnia. Para começar, bem-vindo novamente, Pedro, ao podcast. Semana passada não esteve conosco, né? E boa noite, Pedro, boa noite, Hélio, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, a hora que vocês forem nos ouvirem, né? E queria já começar como destaque a vitória maravilhosa do Kyle Larson. Não tem como falar muito dos números dele, né? Mas é a primeira vitória dele na NASCAR, né? National White Series. Creio que seja a primeira de muitas vitórias que devam acontecer esse ano. Eu chuto aí que até o final do ano ele vai ter pelo menos 3 vitórias. Em outras corridas aí ele deve crescer um pouquinho. Mas falando em destaque para campeonato mesmo, mais uma grande corrida do Chase Elliott. Esse menino aí ele parece que está meio fora da mídia, a mídia não está muito em cima dele, está preocupado com outros pilotos. E o Chase Elliott está aí, ó. Mais uma grande corrida, terminou em 6º lugar. Um excelente trabalho do Chase Elliott, mostrando que é um piloto regular, está sendo muito regular, isso que é muito bom para ele, muito bom para o campeonato dele. Assim, pode fazer uma diferença até o final do ano. E só para falar aqui, pessoal, bem rapidinho, apenas Daytona que ele ficou fora do top 10. As outras coisas, corridas, Phoenix foi 9º, Las Vegas 5º, Bristol 9º e Fontana 6º lugar. Então, um bom resultado para esse menino aí. Tô gostando muito do trabalho dele, bem sólido, mesmo que é o melhor, um piloto sólido, um piloto forte. Tô gostando do resultado dele, sim. Outro destaque aí, bem rapidinho também, é o Ryan Reed, né? O Ryan Reed que não destruiu um carro nesse final de semana. Terminou a corrida em 17º, na volta do líder, e não destruiu um carro. Para ele, tá ótimo, de bom tamanho. O Ryan Reed que tinha destruído já 4 carros em 4 etapas. É muito carro para pouca corrida igual já tinha acontecido. E deixando a brincadeira de lado, um outro piloto também que resolveu aparecer, eu até comentei antes da corrida lá, parece que o Elliott Sadler resolveu escutar o podcast e resolveu andar mais forte. Então, terminou a corrida em 5º, um bom resultado para ele. Vamos ver agora para campeonato o que ele consegue fazer. Hélio? Tudo bem, pessoal? 5ª corrida, né? 5ª de 33 provas, foi muito boa. A vitória do Larson acabou quebrando uma sequência, acho que de 9 vitórias seguidas da Toyota nessa pista pela Nationwide Series. Foi muito bom ver, porque tipo, ele não era o piloto dominante da tarde, né? Mais uma vez ele conseguiu, assim como foi em Bristol, durante a prova, né? Uma característica muito importante dele. Ano passado a gente viu muito isso, ele conseguir crescer com o decorrer das voltas e chegar muito forte pela vitória. Ele encarou o Kyle Busch e o Kevin Harvick como se ele fosse um piloto veterano, né? Do mesmo nível desses dois, foi espetacular. É importante porque o desempenho dele está sendo tão bom que esse carro 32, no campeonato de dono de carro, está só 15 pontos atrás dos carros 22 e 54. O carro 54, né? Que é o líder do campeonato de pontos. Aí a gente tem uma noção do grande desempenho que o Kyle vem tendo, sendo muito regular na Short Series. O Ty Dillon foi bem também, 8º lugar. Eu esperava uma corrida mais agressiva dele ali, chegando no top 5. Um outro destaque que fica aqui, a gente sempre lembra dele, né? O Ryan Reed, né, não bateu nesse fim de semana, né, chegou uma volta atrás, ganhando quilometragem e melhorando, né, ele não ficou tão atrás do Chris Buescher, e vamos ver se ele vai continuar essa evolução do próximo fim de semana. Então, a gente teve uma prova bem interessante lá em Fontana. Não tivemos incidentes marcantes, a não ser do que me chamou mais atenção foi entre o Chase Elliott e o Dylan Kwiatkowski. Até durante a prova comentei que o Dylan acabou consertando o carro do Chase, né? Que conseguiu tocar e até um sexto lugar. Chegou a figurar entre os cinco primeiros, pareceu que teria também o mesmo poder de reação contra o 22, o 5 e o número 54 que o Kyle Larson teve. Mas ele ainda foi superado pelo Elliott Sadler e acabou terminando em sexto lugar, né, como o melhor novato da prova. Sim, já falando também do Dylan, um 11º lugar, mesmo se envolvendo nesse incidente, ele conseguiu se manter bem na prova, foi consistente, conseguiu velocidade. Uma coisa que ele tem muito nos treinos e às vezes na pista, na prova, ele não consegue expressar, né, da mesma forma que ele expressa nos treinos. Nessa prova ele ficou andando entre o 16º, 20º ali, sempre perto do Brandon Gogan, mas no final ele conseguiu reagir e terminou em 11º. Bom, a gente já sabe que o Kyle Larson não é mais um piloto regular da Nationwide Series, né, ele não marca ponto mais nessa categoria, mas ele está fazendo a temporada completa, né, é o segundo ano dele. E a primeira vitória dele veio dessa forma, né, assim, sobre dois figurões que sempre andam forte na Nationwide Series, e assim, foi um show do Kyle Larson, né, ele disse que o que mais motivou ele a procurar a vitória foi que quando ele estava liderando a prova, ele viu no telão a imagem dele e estava escrito que ele tinha 5 segundos lugares, né? Aí ele foi na cabeça dele que dessa vez ele não ia terminar em segundo, né? Que ele ia vencer a qualquer custo. E usando a linha de cima como ele faz, como só ele sabe fazer ultimamente, acho que talvez o Kurt Busch consegue andar em alguns lugares daquele jeito, andando na linha de cima, ele conseguiu sua primeira vitória e comemorou como ele comemora já há alguns anos, né? Tirando o volante do carro e rodando no meio da galera. Assim, eu achei a prova muito interessante. Fontana, depois que passou a receber apenas uma etapa, melhorou demais como pista. Mas isso deve ter a ver com os pacotes aerodinâmicos, tanto da Nationwide quanto da Sprint Cup. Mas, de qualquer forma, já vem vários anos que a gente, de 2, 3 anos para cá, a gente vem tendo bons espetáculos lá, né? A Joe Gibbs Racing, como o Hélio tinha mencionado, ela vinha de 9 vitórias consecutivas em Fontana. E dessa vez ela foi desbancada pelo motor Chevrolet da equipe Turner, né? Que a gente sabe que os dois pilotos da Turner hoje são pilotos de desenvolvimento da Ganassi. E o Kyle Larson já é uma realidade, tanto que no domingo acabou chegando em segundo. Bom, o primeiro regular foi o Sadler, como eu havia dito, né? O segundo regular foi o Chase Elliott. Aí a gente teve o Ty Dillon na 8ª posição, o Trevor Bayne em 9º e o Regan Smith em 10º. O Regan Smith, que depois de Daytona, bem dizer, ele só vem levando taca do Chase Elliott. Pelo menos o Elliott aparece muito mais nas provas do que o próprio Regan Smith. O Ryan Reed, bem mencionado pelo Léo, terminou em 17º. E o Chris Buescher, companheiro de equipe dele na Roush, terminou em 14º. Deixa eu ver o que mais a se destacar aqui. Bom, já destaquei o incidente entre o 9 e o 31, né? Culpa, claro, do Kwiatkowski, que ele até pediu desculpas no rádio. Né? No começo da prova a gente teve o número 55 do Jamie Dick rodando sozinho. E assim, comentar, apesar de ele não ter vencido, mas o tanto que o Kyle Busch, assim, a gente consegue ver o tanto que ele anda bem e o tanto que o equipamento dele é superior, né? Ele largou em 39º, né? Ele só não largou à frente do Carl Long. E na primeira volta ele ultrapassou 16 carros. Numa curva só ele ultrapassou 6. Com 10 voltas ele já tinha ultrapassado mais de 25 carros e com 42 ele já estava na liderança da prova. Assim, é absurdo. Eu até mencionei o Leonardo Lembra no Twitter, que eu queria ver se durante a prova se pudessem trocar o Sadler e o Kyle Busch de carro no meio da prova para ver qual seria o desempenho do Elliott Sadler no 54 ou se realmente o Kyle Busch é o grande piloto de Nationwide, mais talvez do que ele seja de Cup, né? Que a gente não pode esquecer que quem ganhou no domingo foi o próprio Kyle Busch. Foi quase invertido os papéis, né? Porque o Harvick não estava nesse meio, mas o Kyle Larson terminou em segundo. Então eu queria assim que vocês pudessem tentar dissertar um pouco sobre esse desempenho do 54, apesar dele não vencer, mas se é muito mais o carro ou muito mais o Kyle Busch mesmo como piloto. Então, é aquilo que nós falamos no podcast passado, eu e ele conversou bastante sobre isso. Eu vou acreditar, né? Eu até falei no podcast passado com ele, eu acredito 70% que é o carro. Que esses carros, eles são o carro 54, o carro 22, esse carro 5 do Kevin Harvick, nem tanto, mas está quase chegando a esse ponto, que são principalmente o carro 22 e 54. São carros diferenciados, são carros preparados assim, ó, no nível máximo do máximo, tudo que tem de melhor, ele está socado dentro desses dois carros. Porque é impressionante o desempenho dos carros, a forma de como eles conduzem os carros. O Kyle Busch não pode falar que é o dobro, mas assim, você olhando a velocidade, assim, o Kyle Busch ele estava virando 172 milhas, enquanto todo mundo virava 170 milhas. Então, assim, é um absurdo a diferença do Kyle Busch para os outros carros. Eu vi quando o carro entra no backstreet, o pessoal fala que é a drag race, né? Que é uma reta bem longa, que você sai da curva da 2 bem lançado, uma reta bem longa, e depois você chega na curva. Então o pessoal chama de drag race. O Kyle Busch ultrapassou 3 carros numa reta só. Você vê o tamanho da velocidade que o Kyle Busch estava conseguindo na reta. E assim, o Kyle Larson também, ele também deve estar com um carro que é um pouquinho diferente do, por exemplo, do que é o Zenelix, que do Dylan, pronto, mais fácil. Então, assim, porque o Kyle Larson, ele consegue desenvolver boa velocidade também, não só nas pistas de, que nem foi o caso agora, essa pista de 2 milhas aí, 2,5 milhas, né, não nesse caso aí, mas em todas as pistas, ele consegue desenvolver uma boa velocidade. Em Bristol ele tinha um excelente torque, que Bristol, que manda mais ao torque do que a velocidade. Ele tinha um grande torque também de motor. Então, assim, mostrando que o desempenho dos carros, o carro é diferenciado. Já aí junto um pouco o talento do piloto. Então, eu acredito que 70% aí é carro. Vamos colocar mais 20% ou 25% é piloto. E 5% é você conseguir achar o acerto pronto, certo para o carro. Se você já tem um carro bom, o piloto já é bom, você conseguiu um acerto muito bom para o carro, pronto. Matou a charada. Pode ter certeza que durante a corrida você vai fazer uma grande corrida. Esse é o meu ponto de vista. Hélio? Acho que um ponto muito importante é que no caso da Joe Gibbs Racing, ele já tem um trabalho no Nationwide Series, provavelmente a mesma equipe de engenheiros, né, a mesma filosofia, os mesmos ajustes, já há 6, 7 anos, né? Ou seja, é o ajuste fino, né, que é uma coisa que conta muito na NASCAR, né? Vale muito essa experiência que esse time tem, e com pilotos como o Kyle Busch, como o Kevin Harvick, o Keselowski, né? O Joe Logano, que já chegou nesse nível também, e eu acho que a bagagem que esses caras trazem, já conseguir acertar o carro, qualquer fininho ali, é muito grande o valor do piloto, mas também o equipamento está muito, a potência do motor, mas o principal que eu acredito seja a experiência dele. No caso do Kyle Larson, uma coisa que eu até me surpreendi durante o fim da prova foi que ele não andou a tarde inteira ali de primeira a terceira. O carro dele apareceu do nada ali nas últimas 50 voltas, 40 voltas, como foi em Charlotte ano passado, né, com a prova da Nationwide Series. É de se louvar como o equipamento Hendrick melhorou muito, né, os motores Hendrick, a Junior andando muito forte com o carro 5, né, eu até acreditava que esse carro ia vencer uma dessas primeiras 5 provas, né, carro 5, que era 88, né, pro nosso amigo aí que viu nas últimas provas 88, correndo, né, 88, em Bristol passou a ser o carro 5, enfim. É importante a gente ver como que o trabalho desses pilotos vai, o equipamento subir no nível, né, claro que a potência do motor, mas aí a gente tem que ver quem são os engenheiros, né, o mesmo engenheiro trabalha na equipe, por exemplo, o Kyle Busch permanece quando o Drew Herring corre também, né, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Ok. É, bom, vou perguntar, vou fazer umas aleatórias aqui agora. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o desempenho do nosso querido amigo Dakota Armstrong, que assumiu o carro número 43 da Richard Petty. Vou voltar também semana passada. Semana passada eu e o Eric também discutiu sobre ele. E, assim, o Dakota, ele precisa melhorar. Claro que o carro que ele tem, ele consegue algo melhor. Mas eu fiz a comparação, o primeiro ano dele, comparado com o primeiro ano do Marco Anetti, sim, ele está no nível, ele está bem, tá, ele, os números, se você olhar os números, ele está até melhor, ele foi até melhor do que o Marco Anetti. Mas claro que o carro que ele tem, ele consegue bem mais à frente. Então vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele vai realmente se adaptar. Porque se você levar em consideração o carro, que o carro pode esperar, pelo menos o carro no ano passado tinha, ele com certeza ele consegue resultados muito melhores da Dakota Armstrong com esse carro 43. Enfim. É, o desempenho dele vem sendo muito abaixo. Aí também, você pode trazer informação, Pedro, se houve a troca de chefe de mecânicos, né? Eu não sei, porque eu esperava esse carro 15 andando ali no top. Esse carro 43 andando ali no top 15, né? Porque o Dakota já é um piloto que tem alguma experiência correndo nos trucks, tá certo que duas temporadas, né? Foi no truck 60 ano passado. E no 98, né, da Thor, em 2012, vamos aguardar, ver se ele vai melhorar nas próximas provas, né, porque senão fica meio complicado, né. É, eu tô até tentando buscar informação aqui do Crew Chief, ele tá com o Felipe Lopes, eu só vou procurar com quem que o Anetti trabalhou no ano passado. Bom, eu acho, assim, que comparado com o primeiro ano do Michael Anetti, né, correndo nesse carro full-time, descontando que ano passado ele ficou as primeiras provas de fora, mas ele vinha tendo resultados consistentes. Ô, Pedro. Você já fez esse balanço, né, Léo? Então, você poderia ajudar a gente. O Michael Anetti estava com o Felipe Lopes também. O Chief não mudou, o time não foi mexido, só foi trocado um piloto mesmo. Mas, assim, demora mesmo um tempo até o cara pegar a mão do carro. O Anetti, ele vem de... Na verdade, a última temporada dele foi a quinta temporada full-time, né? Ele começou correndo em 2009 full-time, já no time número 15, na German. Isso, na German. Isso, ele tava correndo pela German, e então ele já tinha muito mais experiência do que o Dakota quando entrou, né? O Dakota, ele tá apenas na sua... Deixa eu consultar aqui. É a primeira temporada completa, mas ele já tinha algumas largadas já. Ele fez, acho que 6 largadas antes, eu acho. Uma coisa assim. Um trem assim. Mas... da RCR. Isso, ele correu pela RCR mesmo, bem lembrado. Mas, assim, eu tô achando que esse carro, lógico, a equipe já tem estrutura, então o carro é um carro de andar em top 15 para cima, e o Armstrong, ele só vem conseguindo andar ali de 20º para baixo, né? Então, assim, eu queria foi esperar mais um pouco. Eu queria esperar mais um pouco para cobrar, mas pode falar. O melhor resultado dele esse ano foi 18º em Phoenix. Depois só top 25 para top 20. 23º em Daytona, 18º em Phoenix, 23º em Las Vegas, 24º em Bristol e 20º em Phoenix. Ele que com o carro da Richard Childress conseguia resultados um pouco melhores, né? Em Chicago ele foi 15º, no Kentucky 13º, em Fontana ele foi 15º, no Kansas 19º, e aí em Miami ele correu com o carro da TriStar, na verdade, né? Com o número 19. Era do Mike Bliss. E foi 19º, foi 24º. Outra coisa que eu queria comentar depois na hora que entrar no campeonato é sobre o Mike Bliss, mas pode falar, Léo. Ó, bem rapidinho, só para salientar aqui, o Dakota, ele correu, a primeira corrida dele foi no carro 30, que depois o Nelson herdou esse carro, né, só para deixar bem claro para o pessoal aqui lembrar, foi na Turner, depois o Nelson herdou esse carro, e a primeira corrida que ele fez no ano passado, em 2013, foi aquele carro 33 que todo mundo que sentava andava bem, ele foi 15º, com o 33 da RCR, lá em Fontana, essa mesma corrida que aconteceu no final de semana. Pode continuar, Pedro. Então, bom, eu vou puxar o campeonato, daí eu vou chamar um dado interessante aqui. Até nós vamos discutir sobre um piloto que não participa mais, mas só para vocês verem como que são as coisas. Então, o Dodge, Pedro, o Dodge do Carl Long lá. Bom, cheguei ele lá, andando top 15, chegando quarto da prova do ano na Liga. Terminou só uma volta perto, se não me engano. 19º. Uma volta atrás. Dodge do Carl Long. O Michael Wallace terminou em 21º. O Kevin LePage com o da Mike Harmon terminou em 28º. O Tanner Berry Hill terminou em 31º, com o número 31. E deixa eu ver aqui quem mais de Dodge. Foram 4 Dodges no Field que terminaram nessas posições aí. O melhor Dodge foi o 19º colocado. São carros 2012, na verdade, né? Então, sim, bem acertados. Então, vamos lá. Vou puxar o campeonato aqui para mim não me perder. Vamos lá. Reagan Smith lidera o campeonato. Desde Daytona ele vem liderando, 185 pontos. Agora ele tem Trevor Bayne empatado com os mesmos 185. Reagan Smith é o líder porque tem a vitória em Daytona. Ty Dillon vem em terceiro com 179. Muito regular, assim como seu irmão Austin, atual campeão. O Ty também vem muito regular. Coladinho nele o Chase Elliott com 177 pontos, 8 a menos do que o Reagan Smith. Outro piloto que é muito regular. Elliott Sadler, 174 pontos, ainda é um dos pilotos na briga pelo título. Daí a gente tem Brian Scott com 160, Brandon Galvin com 160, aí o Dylan Kwiatkowski com 149, James Buescher com 145 e o Mike Bliss com 125, à frente da dupla da Roush, Chris Buescher com 122 e Ryan Reed com 117. Esses são os 12 primeiros. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, seria a Roush uma solução para aquele piloto brasileiro que inaugura sorveterias pelo mundo afora aí agora? Ah, sorveteria. Não, não seria não. Na verdade, para mim, para ser bem sincero, o sorveteiro aí, ele perdeu o tempo da NASCAR. Se ele voltar agora, ele vai apanhar muito. Mas ele deveria ter feito... O plano é fazer alguns provas esse ano, inclusive. Mas ele deveria ter feito esses planos dele correndo a Roush. Ele deveria ter feito isso lá em 2013. Ele ter continuado na Truck Series fazendo full time e participar de algumas corridas que seja 10. Num carro muito forte, um carro tipo carro de um Kevin Harvick, o carro do Kyle Larson, um carro forte para andar bem, andar sempre na frente e tentar vencer corrida. Mas talvez sim, é um caminho. É um caminho, fazer part-time, pegar um carro muito bom, um carro forte da Roush e tentar ganhar alguma coisa. Só um adendo antes do Hélio entrar. que o Chris Buescher não largou em Daytona, tá? A gente não pode esquecer disso, ele não fez essa prova. Ele tem uma largada a menos e já é 11º no campeonato. Possivelmente ele venha passar o Mike Bliss, mas o Ryan Reed talvez vai ser o Nelson Piquet desse ano, né? Quem ficou disputando com o Mike Bliss ano passado, provavelmente esse ano vai ser o nosso querido amigo Ryan Reed. O Chris Buescher não tem um DNQ? Daytona ele não largou. Daytona ele não conseguiu classificar. É. Por isso ele não correu lá. Detalhe, né, Pedro, Léo? Nesse treino aí, o Buescher tinha sido o piloto mais rápido da Roush, né? Ele não se classificou por causa dos owner points, né? O carro dele não tinha pontos suficientes. Exatamente. Foi aquele treino que choveu lá e tal. E aí ele acabou ficando de fora porque o carro dele, os pontos tinham sido passados pro Ryan Reed. Né? É isso aí. Então vamos ver, né? Vamos ver quem vai ficar na disputa pelo Michael Bliss. E o Hélio preferiu se abster de comentar sobre o nosso amigo que agora é inaugurador de sorveterias e participante da Stock Car Brasil, aleatoriamente. Correu muito bem ontem, diga-se de passagem, né? Bem lembrado, boa, boa. Mas parece que livre, parece que é meio fácil correr bem, né? Sim, não desmerecendo quem corre na estoque brasileira e tal, mas não sei. Também ele tem bagagem de NASCAR também, né, agora, então tá bem alimentado disso. Então, eu acho que a Roush não era a solução, a gente já sabe, né, que os carros... foi conversado isso aqui muito antes, que a equipe ia ter que escolher ou um carro competitivo ou fazer três carros. E o Trevor Bayne nessa superação, né? Porque os pontos que contam, às vezes a maioria do top 5 não conta, então se você chegar de quinto a décimo, você está bem no campeonato. Ele acaba que é um dos candidatos ao título, fazendo um trabalho que talvez o Rick Stenhouse Jr. fazia nas outras temporadas, que ele foi campeão. Só que de forma diferente, né? Vez ou outra, o Rick Stenhouse vencia e aparecia na frente. O Trevor Bayne discreto, mas brigando no campeonato. Eu acredito que, fortemente, que, na minha opinião, quem vai chegar para título de verdade no frigir dos ovos mesmo seja Chase Elliott, Ty Dillon e Elliott Sadler. Regan Smith e Trevor Bayne não devam ser um dos caras que vão para título de verdade mesmo. Mas, ô Pedro, é uma opinião minha. Um fator aqui que eu até discuti com o Léo, né, no último programa, foi o seguinte, a Richard Childress não tem mais aquele carro de 33, né, que o Léo sempre apelida como apelão, né, que o Harvick pegava e deitava, né. Não sei. Não, a Richard, ela, aparentemente, ela optou por dar dois carros, né, pros pilotos, tá? Childress. Cortou um pouco, Hélio, mas não deu pra mais ou menos para entender. Então, não seria mais pro meio do campeonato a gente não iria ver o Taitinho com aquele equipamento forte? Então, se for olhar pelo desempenho nas etapas, eu acredito assim que você vê o carro do Brian Scott aparecendo bem, você vê, chegou a liderar essa corrida em Fontana, você vê o Brandon Gogan entre os 10 primeiros em algumas ocasiões, mas ali no top 15 certamente. Você vê o Ty Dillon no top 10, né? Foi top 10 em 4 das 5 corridas realizadas. E você tem o 33, quando aparece um carro já mais discreto. Porque eu acredito que a equipe fez? A equipe optou por fazer tipo misturar, vamos colocar assim, os equipamentos, né, e fazer três carros de médios para bom e não dar um investimento maior num carro só, que seria o 33. Sem contar que tem muito lote da experiência, por exemplo, de quando o Kevin Harvick sentava, mas no ano passado a gente viu o Matt Crafton aparecendo muito bem nesse carro número 33, né? Então, assim, eu acho que a equipe falou, não, vamos mesclar os equipamentos e vamos fazer três carros bons, né, de médios para bons, talvez com chance de vitória em uma ou outra prova, e vamos deixar o 33 meio de lado aí para algumas ocasiões em especial, colocar alguém que vá manejar esse carro com capacidade para andar lá na frente. É, a Roche, ela tem o Trevor Bayne, que é um piloto talentoso, mas não é tudo aquilo que foi pintado, andando no top 10, e tem outros dois caras que não tem conhecimento nenhum, e talvez tenham um carro no mesmo patamar do que o do Trevor Bayne, mas daí pesa a inexperiência, talvez por isso. Mas assim, eu acredito que eu colocaria Roche e Richard Childress no mesmo nível, de médios para bons. Colocaria os carros da Gibbs, mesmo do Elliott Sadler, né, e do Kenseth, um pouco inferior ao do Kyle Busch, talvez pelo próprio Kyle Busch, e colocaria os carros da Junior Motorsport como os carros top, e o Penske número 22, né. Só que a Junior, a gente está vendo uma evolução, né, então ela é tipo uma surpresa nessa temporada, né. Ano passado o Regan Smith venceu corridas, brigou pelo título, mas acabou não ficando com título, mas que a equipe está evoluindo ainda, e vai conseguir em breve, talvez com o próprio Chase Elliott e com o Kevin Harvick também voltar a vencer. Uma grata surpresa também, que até esqueci de comentar, estava dando uma olhada aqui, foi o David Hagan, né, com o Ford, acabou chegando entre os 15 primeiros, né, terminou na 13ª posição. Chegou a figurar entre os 10 primeiros durante a prova e concluiu bem a etapa. Bom, sobre o campeonato, vocês têm alguma observação, mais alguma coisa sobre a prova? Não, da minha parte está tranquilo. Tem o final das últimas voltas, né, a batalha épica, que foi Kyle Busch, Kyle Larson e Kevin Harvick. O time foi lindo nas últimas voltas lá. Mas mesmo assim eu continuo sendo contra o pessoal da Cup Drive. Sou contra, sou a favor de limitar esse pessoal aí, porque o campeonato tá perdendo a graça. E só assim, bem rapidinho aqui, o Hélio e Pedro, eu andei olhando aqui, me parece que só o Regan Smith foi o único piloto regular a conquistar o máximo de pontos para campeonato, que ele foi 47 pontos quando ele venceu em Daytona. E o Trevor também conquistou 41. De resto, todas as outras corridas, o máximo de pontos que eles conseguiram somar, ou foi 39 pontos, ou foi 38 pontos. É bem alarmante aí, estamos indo para a quinta etapa, onde que os campos da Ivy tá dominando. Então, tá assim, tá na hora de mexer aí, porque o campeonato tá ficando sem graça. Então, assim, tá até diminuindo os pontos para os pilotos regulares. Vamos ter, talvez, continuar essa tocada aí, até chegar ao final do ano, os pilotos vão ter menos pontos disputados, porque o pessoal está engolindo todas as posições na frente, onde que não deixa a posição boa. O pessoal que marca pontos não consegue conquistar os seus pontos. Está ficando preocupante já. Podemos ter mais um campeonato, onde que o campeão não vencer nenhuma corrida. Em termos de top 5... Se eu não estou enganado, é um piloto regular por prova, até poderia checar isso aí. Em Daytona foi... Espera aí, eu vou puxar mais fácil aqui. Vamos ver aqui... Tá, nessa etapa, o primeiro a marcar pontos foi o Elliott Sadler em quinto. Então foi um piloto no top 5. Foram 25 possíveis, né? Deixa eu ver, em Bristol, nenhum piloto no top 5. Então a gente teve um top 5 em duas provas. Em Las Vegas a gente teve o Chase Elliott. Então são dois em 15 possíveis. Em Phoenix a gente não teve nenhum no top 5. Então dois em 20. Em Daytona a gente teve 3. Então a gente teve em 25 possibilidades de top 5, apenas 5 vezes pilotos regulares estando dentro de 25. Então a gente tem aí 50, 10, 5,25%, 1,15%, 12,5%, é isso? 12,5%. 12,5%, é. Aproximadamente, deve dar mais alguma coisinha aí, ou menos. Mas é isso aí. Deve dar uns 18%, mais ou menos. Mas é, são 25 dividido por 5, é isso aí, é por aí. É, bom, vocês entenderam, 25, de 25 possíveis, só apenas 5 vezes pilotos regulares. É, então, assim, a coisa é bem... É bem complicado, e a gente tem que contar que 3 foram em Daytona, que é onde uma suposta loteria, então, assim, nas outras demais, apenas 2 ocasiões. É, a gente tem que contar que o Ryan Blaney também não é, né, um piloto regular da Truck Series, então não marca ponto. E Daytona, Pedro, só para falar, Daytona, Reagan Smith anda muito bem, Trevor Bayne anda, dispensa comentários, anda muito bem, e o Elliott Sadler em Super Speedway também anda muito bem. Por isso está aí esse resultado deles aí. Então, assim, está ficando preocupante, muito preocupante mesmo. Está ficando um campeonato obsoleto, um campeonato sem graça, sem sentido, sem valor nenhum. Não sei, não sei a causa, razão, motivo e circunstância. Não, a NASCAR já anunciou que estuda mudanças, né? Talvez limitar. O que eu penso é não proibir, mas limitar. Você pode escolher, você tem 5 etapas, é, ou seja, um outro número lá, mas... E vai ter que fazer um revezamento, alguma coisa desse tipo, hein? Vamos ver. Por favor de limitar também. Eu também sou a favor de limitar, porque, assim, tudo bem que desde quando a categoria foi fundada, quando ela era Sportman's lá, Division lá, ela sempre recebeu pilotos da categoria acima, né, da Sprint Cup. A antiga Winston, né? Mas as coisas são dinâmicas, então chega uma hora que fica insustentável. Eu acho que para a Nationwide receber pilotos da Cup, está chegando essa hora já, de que a gente precisa de alterações. Então, que seja limitar, mas vamos aguardar, vamos aguardar. Hélio, mais alguma observação? Os dois campeonatos, tanto de donos, tanto de pilotos, está bem disputado, mas, tipo, a grande surpresa, né, os garotos, Tardino e Chase Elliott, na mídia da liderança, né? Pode ser até que depois de... Da próxima etapa, né, daqui 2 semanas, né, no Texas, né, a gente tem um estreante como primeiro colocado na tabela. Bom, só aproveitando o gancho antes de encerrar, como você bem disse aí, Chase Elliott lidera o campeonato de Rookie, que é um campeonato à parte, com 67 pontos, e o Ty Dillon vem em segundo com 64. O Dylan Kwasniewski é o terceiro com 46, à frente do Chris Buescher com 37, o Ryan Reed tem 35, o Armstrong 34, o Barry Hill, 20, o Tommy Joe Martins, 9, o Chad Bolt, 6 e o Ryan Sieg, 5. O Ryan Sieg que tem um top 10 lá em Daytona. Bom, é isso aí então, moçada. Para o bloco da Nationwide a gente já vai encerrando. É, a gente volta para falar da Sprint Cup. Vitória de Kyle Busch nas voltas finais lá em Fontana.